Todos vocês sabem que uma pedra, para ela chegar ao lugar que ela tem que estar, passa por um longo processo. Por exemplo, se alguma das irmãs aí tem algum anel, algum brinco de diamante, é uma das pedras mais caras. Isso passou por um longo processo de escavação, de procura, tecnologia, para buscar essas pedras em lugares muitas vezes profundos do solo. Depois foi para alguém que sabia trabalhar nessa pedra. Sabe que quando uma pedra bruta é achada, ela chega a ser uma joia, ela se perde de 70% a 80% no desgaste, no polimento, isso vai embora. De uma pedra, para ela chegar a ser preciosa, preciosa, um lindo anel, grande parte daquela pedra foi embora. O desgaste necessário, até obrigatório, para que ela ficasse linda e valiosa. Deixa eu te perguntar uma coisa, não vou falar disso tudo, estou só recuperando ontem. Para você chegar onde chegou já na vida cristã, você já perdeu alguma coisa, não perdeu? Perdeu ou não perdeu? Costumes ruins, pecados, hábitos. Às vezes um jeito de ser que podia não ser pecado, mas era um jeito de ser que parecia ser pecado. Deus vem te pulindo. Pensa um pouco na tua história. Você que é cristão há 10 anos, 20 anos, Deus vem te pulindo. Ontem eu falei, essa pedra que está aqui, ou quem vê lá de cima vê melhor, essa principal que cerca todo o altar, se chama travertino. Você acha que essa pedra nasceu polida aqui? Não, ela foi buscada em alguma montanha, ela foi escavada. Algumas dessas pedras mais especiais vêm até da Itália. Essa aqui, acho que não, não perguntei para o vendedor. Mas de repente você vai decorar a sua casa, vai fazer uma coisa mais bela lá num detalhe. A pedra não chega bonita lá. Teve um longo processo de preparo. Assim é Deus. Deus vai tendo um longo processo e desgastando defeitos nossos. E eu disse ontem, se a pedra pudesse falar, o que vocês acham que ela diria? Ah, Senhor, eu gostaria de ter nascida pronta e bonita. Para não precisar passar o processo de corte, de lixa. Eu gostaria de ter nascido já lá, só colocar na janela, na soleira da porta, ou lá na lareira, ou um detalhe lá na banheira da casa, chique. Mas não é assim. Tudo na vida precisa ser trabalhado. Inclusive nós. Tu concorda comigo? Vamos pedir para Deus trabalhar mais um pouco, então? Abra a sua Bíblia comigo. No 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Lembra que o nosso tema é para que serve a igreja. Um dia Jesus disse, falando dos discípulos dele, enquanto você está procurando, que os crentes, que os cristãos verdadeiros são como o sal. Se o sal vier a perder o seu sabor, não serve para mais nada, senão para ser pisoteado, pisado pelos homens. Sal que não salga, não tem valor algum. Cristão que não faz diferença nesse mundo, pode botar no lixão. No lixão. Mas pastor, tem igreja, tem lixão. Olha, pior que eu devo dizer a vocês, a igreja em geral de Cristo não era para ter, mas tem lixão. Aqueles que, por diversos motivos, foram perdendo o sabor, foram perdendo a qualidade, foram perdendo a sua essência de cristãos. Acabaram lá. Vejam comigo, 5:20. Diz ali: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vamos de novo? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vamos lá, só isso. Para que serve a igreja? Veja, um embaixador. Muitos de nós acho que nunca falamos com um embaixador. Mas um embaixador, por exemplo, brasileiro. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele dirige a embaixada. Ou o embaixador americano aqui no Brasil, ele que preside a embaixada. Ele representa o seu país, ele representa o seu presidente de lá. Ou se é o nosso que está lá, ele representa o nosso presidente daqui. Ele representa a nossa nação, ele representa nossas leis, ele representa tudo nosso. Você lembra, alguns anos atrás, acho que foi 3, 4 anos atrás, aqui na América Central, um presidente foi deposto e tinha perigo de vida contra ele, em Honduras, estão lembrados? E o presidente de lá se refugiou, correu para dentro da embaixada do Brasil. E ali ele estava protegido, ninguém podia tocar nele. Mas para aí, a embaixada brasileira estava lá em Honduras. Mas aquele território, aquele prédio da embaixada brasileira, não pertencia a Honduras, pertencia ao Brasil, lá. Você sabia que isso é assim? Aquele território, então, quer dizer que nós, onde tem embaixada brasileira em tantos países, é um pedacinho do Brasil, lá, representado por um líder, por um chefe daquela delegação, devidamente credenciado, autorizado pelo nosso governo e reconhecido pelo governo de lá. O que é que o apóstolo está dizendo, meus irmãos? Que nós, você, nós somos embaixadores de quem? De Cristo. Significa que aonde você está é como se fosse Cristo presente. Reconhece isso? Aonde você está? Aonde você vai? O que você faz? Veja, você não está em nome próprio. Você não está em seu nome. Você sempre está representando o Senhor. Representando o reino de Deus, as leis do reino de Deus, a soberana vontade do Senhor Jesus. Bom, a essa altura nós já começamos a fazer uma reflexão. É bem assim a nossa realidade? Dá uma olhadinha para o lado. Não de condenação, tá? Pergunta. Está sendo um bom embaixador? Pergunta para quem está do teu lado. Está sendo um bom embaixador? Está sendo uma boa embaixadora? Representante do reino de Deus, é isso que estamos falando. Está sendo. Quando alguém olha para você, aquilo que você faz, aquilo que você diz, alguém diz, ah, realmente essa pessoa pertence a Jesus. Não é pelo tamanho de cabelo, de roupa, não é isso, meus irmãos. É pela conduta de fé, pela conduta de ética. É por aí que as pessoas vão ver Cristo em nós. Não é por um visual exterior, mas sim por uma atitude interior que aparece, sim, no nosso jeito de ser. O apóstolo é corajoso, sim, e ele diz que nós somos, ele próprio, a equipe apostólica é embaixador em nome do Senhor. Agora, se um embaixador brasileiro comete um erro grave, lá onde ele nos representa, em qualquer um dos países que temos embaixadas, o que é que a população de lá vai pensar dos brasileiros por causa de um homem que cometeu um erro? O que é que a população de lá? Os brasileiros são assim. Estou certo ou não? Digamos que um desses nossos embaixadores, e temos muitos no exterior, ele faz lá uma falcatruagem de documentos, que eles mexem com muitos documentos. E isso vem à luz, isso vem à tona naquele país. Todo aquele país vai ficar com a impressão de todos nós brasileiros que nós adulteramos documentos e fizemos outras coisas iguais ou piores. Não vai ficar uma imagem nossa? Vai. Está vendo o que o apóstolo diz? Que nós representamos, então, Cristo. A honra de Cristo. Irmãos, olha, isso aqui é forte, até grave. A honra de Cristo. O nome de Cristo Jesus vai ganhar, vamos dizer assim, pontos positivos ou negativos por causa do nosso jeito de ser. Por causa do teu jeito de ser, de viver, de fazer as coisas. Você já pensou que um passo em falso nosso pode manchar o nome do nosso Senhor? Manchar o reino de Deus. E pessoas podem dizer, todos os embaixadores de Cristo são iguais. A gente sabe que não são todos iguais, ainda que um viesse a ter um escorregão. Mas as pessoas vão criar uma mentalidade que vai dizer, todos são iguais. Está concordando comigo até aqui? Penso que sim. Veja para que serve a igreja. Estou respondendo para representar Cristo aqui na terra. O padrão é alto. O modelo que a palavra de Deus nos coloca é o próprio Senhor. Os valores são do reino de Deus. Outro dia eu disse aqui, ninguém de nós vai ser processado, nem vai ser condenado, nem vai ser preso, porque se nós não amarmos alguém. Tem alguma lei que manda amar? Temos aqui diversos advogados sentados. Não tem nenhuma lei que manda amar, né? A lei só me proíbe de fazer o mal. Isso sim. Não faça isso, não faça aquilo, não faça... Se você fizer, tem penalidades. Agora, a Bíblia, sabe o que a Bíblia nos diz? Não é apenas não faça o mal, faça o bem. Porque se você não faz o bem, você está pecando. Eu disse para o pastor Everton ali há pouco. Pessoal que vai jogar futebol amanhã às 4 da tarde. Se você não vier no culto, você está pecando. Estou falando sério. Estou falando sério. Se você substituir, só se é por outro motivo que não é de substituição. Mas se você substituir o pessoal do esporte amanhã de tarde. E vocês sabem que eu sou a favor do esporte. Mas jamais. Se isso vem tirar você da presença de Deus, é pecado. Quantos amém? Amém, é isso aí, meus irmãos. Casualmente, esse exemplo que eu citei, mas podia ser outros exemplos. Tudo que te tira da presença de Deus. Olha, os embaixadores, eles estão ali conectados com o seu presidente. Tem curso para embaixadores, tem concurso e tem a nomeação pessoal do presidente. Portanto, para ser embaixador, tem que ter pelo menos duas coisas. Conhecimento das leis do próprio país e tem que ter fidelidade ao seu presidente. Fidelidade à sua nação, ao seu povo, no caso... Embaixador brasileiro tem que conhecer as nossas leis todas. E ele tem que ser fiel ao presidente da república, no caso agora, a nossa presidente. É assim ou não é? Senão não pode ser embaixador. Se ele vai lá e faz coisas que venham a denegrir o nosso país, ele vai ser destituído? Ou ele é um embaixador traíra? Sabe o que é traíra, né? Traidor. Ele se vendeu por uma outra causa, rompendo com o próprio país. Mas agora, se o embaixador é um homem bom, um homem correto, um homem certo, um homem justo, um homem que cuida dos interesses do seu país, sem lesar o outro país também, O que é que as pessoas daquele país lá vão pensar dos brasileiros? Essa gente é boa. Esses brasileiros são homens e mulheres corretos, são honestos. Veja, esse homem que os representa aqui no nosso país é um homem justo. Não vai ser essa a impressão que um bom embaixador vai passar lá fora? Será essa? Deixa eu te perguntar. Que impressão você que está sentado aqui hoje tem passado para as outras pessoas a respeito de Deus e da igreja? Porque afinal, a igreja é o lugar onde se manifesta a presença e a glória de Deus. Que impressão você tem passado na tua vizinhança? Se você é um péssimo vizinho, então você é um péssimo cristão. Combinado? Estamos combinados? Se você é um péssimo vizinho, você é um péssimo cristão. Se os teus vizinhos fogem de ti, então tem problema contigo. Ah, mas pastor, tu não conhece meus vizinhos. Ah, não conheço mesmo. Mas a nossa obrigação é representar Cristo para eles. Eles precisam de ti prontamente. Pode ser que você veja o vizinho lá numa situação difícil, de emergência. Ah, ele não me pediu ajuda, eu não vou dar ajuda. Você pode dizer, não estou pecando. Está pecando sim. Porque quem é do reino de Deus é ativo. Eu posso te ajudar, eu posso fazer algo por ti. Eu estou vendo que você está em apuros. Percebam, não fazer nada é pecado. Somos esses embaixadores do reino de Deus. Você está nesse caminho, hein, meu irmão? Você está nesse caminho, minha irmã? Está na escola de embaixadores? Ou já está na ativa? Ou alguém teria ainda a coragem de dizer, não, eu já estou aposentado, já não sou mais embaixador do reino de Deus. Bom, quem não é embaixador do reino de Deus, é embaixador do reino de diabo. E aí, pessoal? Quem não é embaixador do reino de Deus é representante do reino do diabo. Que Deus nos livre disso. Paulo traz essa imagem do mundo antigo. Os romanos antigos já tinham os embaixadores. O embaixador romano, ele ia para um país novo que as tropas romanas tinham conquistado. E eles lá na dominação dos povos, dos novos povos, eles ensinavam as leis e os costumes romanos. Eles faziam com que aquelas pessoas assumissem a cultura romana. Isso o embaixador fazia na antiguidade. Quando nós levamos alguém a Cristo, nós representando o Senhor, não estamos levando aquela pessoa a colocar novos valores na sua vida? Um novo jeito de pensar, de andar, de viver. A figura do passado e da atualidade para nós, nesse caso é a mesma. O apóstolo sabe muito bem o que ele está dizendo aqui, nesse lugar. Somos embaixadores como se Deus exortasse por nosso intermédio. Irmãos, você pode orar, deve orar. Mas tem coisa que só você colocando a mão na massa vai acontecer. Você deve orar por evangelismo. Deve orar pela conversão das pessoas, sim. Deve orar para que elas mudem de mentalidade e conduta, sim. Mas se você não falar nada, aquelas pessoas vão se perder com a sua oração e tudo. Oramos? Porque sabemos que Deus tem que mover. Mas a boca terá que ser nossa. Os pés terão que ser nossos para ir até a casa dos outros. Até um hospital. Até onde tem uma situação de penúria. Ou onde tem alguém em desespero. Nós temos que ir lá e oferecer-lhes algo. Os representantes do reino de Deus. Os seus pés. Dê uma olhadinha para eles. Pode olhar para os seus pés aí. Você poderia perguntar para que servem meus pés? Ah, para muitas coisas. Mas uma, a Bíblia diz que lindos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas de Deus. Você pode usar seus pés para passear, para viajar, para caminhar descalço na praia, para jogar futebol ou um outro esporte, tudo bem. Mas os teus pés também têm que ser para conduzir-se até onde tem alguém necessitando de ouvir o Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Jesus. Amém? Tuas mãos, olhe para elas. Vão para que servem as tuas mãos. Para muitas coisas. As tuas mãos têm que servir para abençoar pessoas. Abençoar com oração, imposição de mãos, amém. Abençoar com doações, amém. Tua boca, para que serve? E nós podíamos assim ir falando de muitas partes do nosso corpo. Se tudo que Deus te dá não vem servir o reino dele, então você não é embaixador do reino dele. E o teu dinheiro? Nós não vamos pedir dinheiro para ninguém aqui, não te preocupa, já passou a hora da oferta. O teu dinheiro, tua casa, teus bens, teu carro, para que serve? Ah, meu carro é só para mim passear. Pode passear, deve passear. Lazer é muito mais do que descanso. Para mim, lazer já é saúde. Acho que tem um novo entendimento do que é lazer. Mas uma parte do teu dinheiro, se não for para o reino de Deus, então ele vai para o reino do diabo. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você não vive os valores também na área financeira, os valores do reino de Deus, como dízimo e oferta, se você se nega a isso, saiba que isso nunca vai ficar na tua mão, isso vai embora. Ah, pastor, está amaldiçoando. Eu não. Deus está te amaldiçoando. Diz na palavra de Deus, com maldições sois amaldiçoados, vós que me roubais. Em que te roubamos, Senhor? Lembra a resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Eu não estou te cobrando nada, estou te ensinando. Porque o reino de Deus tem que entrar no nosso bolso. A gente quer que o reino traga. Hoje é a tônica de muitas igrejas, o reino traz dinheiro, traz dinheiro, traz dinheiro. Eu quero que você invista no reino de Deus. E não pouco. E não pouco. Teve um homem na Bíblia que deu oferta e Deus não quis a oferta dele. Lembra os dois irmãos que deram oferta lá no capítulo 4 de Gênesis? Caim e Abel. Um deu oferta, o outro deu também, mas um deu da melhor oferta. Outro dia uma pessoa deu um presente para minha esposa. E era um presente de beber. Era um suco de uva. Eu acho que foi o melhor suco de uva que já bebemos na nossa vida. Deve ser caro. Eu não vi em nenhum comércio por aí. Até procurei para... Não para saber o preço, para futuramente comprar também. Mas é claro que acabaria sabendo o preço. Sabe o que, que eu pensei? Essa pessoa ama muito minha esposa. Consequentemente a mim. Deu um presente que, olha assim, alguém passou, era uma garrafa de suco. Era mais que uma garrafa de suco. Era mais, muito mais. Aquilo ali é como se nós estivéssemos bebendo. Bebendo gratidão que a pessoa tinha para conosco. Bebendo o amor que ela tem para conosco. E eu me lembrei da oferta de Caim e Abel. Alguém pode dar uma garrafa de suco para nós? Eu vou dar bem baratinha. Daquela que tu olha e o copo fica transparente. Irmão, quando você vai abençoar alguém, abençoa forte. Abençoa bem. Não seja mesquinho, porque aquela oferta lá de um dos irmãos do Gênesis, Deus disse, não, não aceito. Porque era uma oferta da mesquinharia. A do outro irmão era uma oferta do que tinha de melhor. A Bíblia diz, dos animais mais gordos, dos gordos, dos gordos. Já tinha os animais gordos, mas tinha os mais gordos. Assim é no reino de Deus. Deus, quando deu, Deus não deu lá. Ah, vai ver que Deus tem mais alguns filhos lá no céu. Ah, vamos dar o piorzinho lá para o mundo, porque afinal o mundo é muito ingrato. Deus só tinha um, o melhor, claro, absoluto. E deu esse. No reino de Deus tem que ser assim, irmãos. Você concorda comigo? Concorda comigo? O caminho do reino. Os embaixadores, eles têm que viver como se vive lá. É como se nós frequentássemos o céu, mas temos que sempre estar aqui na terra de novo. Os valores nossos são de lá. A nossa cultura tem que ser a cultura do céu, não a cultura do mundo. A cultura do mundo é dar o mínimo, faz o mínimo, também no seu trabalho, ou aqui na igreja, te envolve o mínimo. Sabe o que diz a palavra de Deus? Maldito, amaldiçoada pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente. Faça o teu trabalho relaxado. Logo teu patrão vai perceber. Me diz o resultado daqui a 3 meses. Vai 3 meses? Acho que não, né? Faz relaxado, faz corpo mole lá. E tu sabe o que vai te acontecer. Agora no reino de Deus parece que dá para fazer corpo mole, né? Pior, pior, porque Deus vê o coração. O patrão às vezes não vê o coração. O patrão só vê o corpo que está devagar, né? Que tu não está muito... O patrão só enxerga aquilo. Tem patrão mais esperto que enxerga mais também. Mas Deus vê o coração. Ah, nós estamos falando aqui para que serve a igreja? Para representar o próprio Senhor Jesus, para representar o Senhor Deus e o próprio reino de Deus. Sabe para que Deus te levou à fé? Porque Deus quer reproduzir em ti e em mim o Filho dele. Quantos Cristo tem aqui dentro? Agora, com esse sentido de semelhança. Não de Salvador, de semelhança. Quantos Cristo? Quanto se dá para dizer o feminino de Cristo? Não existe. Mas Cristas? Não, no melhor sentido. Não pensem na vizinha, não. Quantos Cristos, quantas Cristas tem aqui dentro? Pode levantar a mão. Vou perguntar de novo. Quantos Cristos? Homens, mulheres, tem aqui dentro. Isto, meus irmãos, Cristo formado em nós. O mundo precisa enxergar Cristo em nós. Às vezes eu vou num comércio ou num outro local que eu tenho que preencher uma ficha de cadastro. Quando o atendente pergunta sua profissão, pastor evangélico. O que vocês estão rindo? Eles pensam a mesma coisa que vocês pensaram. Não, eu sei que vocês me conhecem há mais de 20 anos, mas eu estou falando do geral. Pastor evangélico. Até um jovem de 12 anos riu ali, né? Até ele já entendeu a cultura que existe aí na rua. E se você tem que dizer, quando você preenche um cadastro, tá, o pessoal pensa uma coisa de mim, tá? Vamos ver o que eles pensam de vocês? Você está preenchendo o cadastro e religião? Evangélico. Eles devem pensar, burro, dá dinheiro para o pastor. É isso que eles pensam. Nós não somos bobo, não. Não nos tire para bobo, né, Dudu? Mas aí tem uma cultura. Agora sabe por quê? E aí é de chorar, meus irmãos. Parte disso tem razão. Estou certo ou estou errado? Porque alguém que devia representar o reino de Deus representou mal e o mundo aí fora pensa, todos são iguais. Com respeito a mim e com respeito a vocês. Pensam que todos são iguais. Agora, nós temos que virar esse jogo. Vamos virar esse jogo com exemplo, com vida de Deus, vida cristã, verdadeira, autêntica. pedras vivas que estão na construção de Deus e que a glória de Deus repousa sobre nós, irmãos. Nada de falcatrua, nada de pilantragem nas igrejas que amam a Deus, jamais. Os crentes que amam a Deus, jamais. Já te aconteceu de um amigo seu ou amiga ligar para a sua casa, telefone, e quem atende o telefone é um dos seus filhos. Talvez o filho já adolescente, ou praticamente adulto. E o filho atende o telefone, e o amigo seu do lado de lá pensa que é você. Quem já aconteceu isso? Quem tem filhos maiores sabe o que eu estou falando, né? E aí diz, não, aqui é o... Vou pegar o meu exemplo. Não, aqui é o Isaac, é o filho do Paulo. Mas pensei que fosse teu pai. Filhos, agora falando em respeito a Deus, filhos de Deus têm que ser tão parecidos com Deus que as pessoas pensam que estão ouvindo a voz de Deus na tua voz. Filhos de Deus têm que ser tão parecidos com Deus que quando ouve o teu jeito de falar ou até se conduzir, pensam que estão ouvindo a voz de Deus e estão. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos muito iguaizinhos. Algo muito mais que parecido. Eu e o Pai temos uma comunhão tal que, como se estivéssemos fundido um no outro. Assim é para ser nós e Deus. Eu estou te respondendo desde o início, para que serve a igreja? E falamos da figura do embaixador. Que alguém pode olhar para o embaixador brasileiro e dizer, olha, realmente, tu é parecido com o teu presidente, agora com a tua presidente. Você é parecido. Você já viu que os nossos filhos caminham mais ou menos parecido com nós? Você já viu isso ou não? Quem tem filho aqui de... O quê? 10 anos? 12? Os filhos têm até o nosso jeito, os bons e os ruins. Se tem uma família que tem uma leve problema, às vezes uma inclinação para ficar meio tortinho, os filhos já adolescentes começam a ficar tortinhos. Estou falando algo errado ou não? Não! Às vezes tem homens que têm uma passada mais larga, caminham meio desajeitados, o filho caminha igualzinho. Sabe quem foi o discipulador dele? O pai dele? Falando agora uma linguagem bíblica. Traz tudo isso para embaixador e filho de Deus. Você tem que se portar como Deus se portaria. Você se conduzir como o Senhor Jesus se conduz. É disso que estamos falando aqui. Nessa noite, aqueles ditados populares, alguns deles verdadeiros, que dizem que a fruta não cai longe do pé. Vamos lá juntos? A fruta não cai longe do pé. Bom, você é filho de Deus desde que se converteu. O pessoal pode dizer isso a teu respeito? Como tu é parecido com Jesus? A tua voz, o teu jeito. Teus valores. Como tu é parecido com Jesus. Bom, se você está fazendo assim, e as pessoas até ficam impressionadas como você está levando uma nova vida. Então continua. Tu está no caminho certo. Não pare nunca. Você lembra que na primeira página da Bíblia, Gênesis 1, 26 e 27. Diz uma coisa que Deus fez e Deus continua a fazer. Deus não mudou o seu propósito. Lá diz, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você acha que Deus mudou nesse propósito? É para isso. Imagem No mundo antigo, tinha uma ideia de foto. Mas, pastor, não tinha câmera fotográfica. Não, não tinha. Tem um texto de guerras antigas, antes de Cristo, que um jovem grego estava na guerra e mandou para os seus pais uma foto. Mas como? Não, sempre teve homens e mulheres com a habilidade de pintar a face de alguém. E esse jovem na guerra pediu para um artista lá, um colega seu, me pinta meu rosto, que eu quero mandar para o meu pai e dizer que estou bem. Isso é um texto antiguíssimo. Claro, não é bíblico, tá? Isso é histórico, extra-bíblico. E a palavra que aquele jovem usou lá na antiguidade não é pinta minha foto, pinta minha imagem e manda para o meu pai. Assim eu estou, papai. Vou pegar essa linguagem antiga. Cada um de nós é para ser uma foto, mas agora uma foto viva. Como ontem falei de pedras vivas. Às vezes as pessoas chegam e dizem para minha esposa, como tuas filhas são parecidas contigo. São mesmo. Para mim eles não dizem nada. É só ela que é bonita, né? Ou o meu filho é parecido comigo, nem sei. Né? Mas eles dizem mais é com relação à nossa filha. Como elas são parecidas contigo? Devem dizer para vocês, dos filhos de vocês, né? Como são parecidos. Mas claro, é da forma. Saíram da nossa forma, vamos dizer assim. Sabe, pegando essa ideia de imagem, de nós sermos parecidíssimos com Deus, com Jesus. Para que serve a igreja? Para o mundo aí fora, olhar a nossa vida, onde é a nossa foto, e dizer, como vocês são semelhantes a Deus. É para isso que serve a igreja. Se não for para isso, pode descartar a igreja, feche as portas, porque clube religioso não ajuda ninguém. Concordam comigo também, meus irmãos? Clube religioso não ajuda ninguém. Nós precisamos ir ao mundo, irmãos. O mundo está aí fora, precisando de imagens, precisando de fotos, precisando de gente que pareça-se com Cristo. O mundo está aí fora. Não perca tempo murmurando, reclamando, ranzinza, chato. Não perca tempo com isso. Porque isso aí não tem nada a ver com a imagem do Senhor. Vamos servir o Senhor com alegria. A Bíblia diz... E o Senhor falou, ide pelo mundo afora, pregando o Evangelho, testemunhando. Mas antes de vocês ir, vocês precisam de uma coisa. Jesus disse, vocês precisam do Espírito Santo. Toda essa palavra que eu estou dando, eu sei que vocês estão concordando. Mas você pode simplesmente no final dizer, pastor, eu não consigo. Isso tudo que tu falou é verdade, mas eu não consigo pôr em prática. Por isso nós temos que chamar o Espírito de Deus. Senhor, me dá força, me dá condições de ser parecido contigo. Trabalhe em mim, Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor? Vamos. Embaixadores, embaixadoras do Senhor, representantes, figuras vivas do Senhor. Para isso serve a igreja, se não for para isso, então não vamos brincar de religião, de maneira alguma. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos lá? Amém. Eu queria te pedir, você fechasse seus olhos agora e não fique desatento com nada, porque o que estamos falando aqui tem a ver com o teu presente, com o que Deus quer fazer em ti. E tem a ver com a tua eternidade. O que estamos falando aqui tem a ver como as pessoas lá fora vão pensar a respeito de Deus. da maneira que você se conduz, isso vai gerar uma opinião. Se você não tem representado o Senhor de maneira certa, adequada, se você é até causador de escândalos, você que se diz já cristão, então quero te pedir agora, tome uma atitude nova. O Senhor te perdoa, nós dissemos antes de começar a pregar. O Senhor cancela a tua dívida, seja qual for. Mas o Senhor espera uma nova atitude. Você pode pedir, Espírito Santo, eu não tenho força. Ou já tentei diversas vezes. Eu preciso de ti. Pode pedir ao Senhor. Pode pedir no som de voz, na altura de voz que você quiser. Ou baixinho, ou médio, ou alto, ou gritando, como você quiser. Mas peça. Peça. Você é para representar o Senhor aqui nesse mundo. E representá-lo bem, muito bem. Que você possa dizer, como Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Senhor Jesus, nós somos uma igreja aqui nesta cidade, cidades vizinhas. Eu te peço como pastor dessa igreja, começa por mim e me ajuda a te representar bem, Senhor. A minha existência tem esse propósito. Eu quero te pedir por cada irmão aqui, cada homem, mulher, os jovens, que já começaram a conhecer o teu reino, o valor, os valores do teu reino e o poder do teu reino. Você quer pedir por você agora? Me ajuda a te representar bem, Senhor. Você pode pedir isso para o Senhor. Deve pedir. Deves pedir. Espírito Santo, me dá poder para vencer minha velha natureza. Vencer a inclinação para o mal que habita dentro de mim. Me dá esse poder, Senhor. Me dá o poder para evitar o mal, mas eu quero mais. Me dá o poder para fazer o bem. Para fazer o bem, Senhor. As leis humanas apenas me proíbem de fazer o mal. Mas a lei divina me obriga a fazer o bem. Me ajuda, Senhor. Você pode pedir isso por ti? Vamos orar em voz alta. Vamos lá, irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. É o maior pedido da sua vida. Isso aqui é mais que pedir cura de câncer. É mais que pedir cura de AIDS. Me ajuda, Senhor. Oh, Deus, ajuda a nossa igreja. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Ajuda todas as igrejas que te amam, Senhor. Todos os membros, todos os pastores, todos os líderes que te amam, Senhor. Deus, quanta gente já foi para o inferno por causa dos maus embaixadores do teu reino. Misericórdia mesmo, Deus, misericórdia. Mas também quanta gente já te achou, já te encontrou, já foi para o céu por causa dos bons embaixadores, as boas embaixadoras que te representaram com sabedoria, com a glória. Aleluia! Aleluia, Deus. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Ninguém de nós seria louco em querer representar o céu com a força humana. Nós queremos representar o céu com a força do céu. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória pelo teu Espírito. Espírito Santo, eu quero ser parecido com Jesus. Forma Cristo em mim. Vamos pedir isso, irmãos. Espírito Santo, pode dizer, Espírito Santo, forma Cristo em mim. De novo, temos que gritar, irmãos. Espírito Santo, forma Cristo em mim. Aleluia! Aleluia! Estamos fazendo a maior oração que a terra pode fazer e que o céu ama ouvir. Aleluia! Forma Cristo em mim. Me faz um embaixador, Senhor. Trabalha em mim, Senhor. Nós estamos na escola de embaixadores. Mas a escola é para quem está começando, Senhor. Os adultos já têm que ser embaixador, representantes ativos do teu reino há muito tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero ser parecido contigo. Eu estou falando eu, mas eu sei que você está orando comigo e dizendo isso. Eu também quero ser, Senhor. Eu quero como nossos filhos. Tem a mesma voz do Pai. Como nossos filhos que caminham até do nosso jeito. Assim eu quero ser em relação a Ti, Senhor. Deus, eu quero que as pessoas se confundam. Quando ouvem a minha voz, pensando que é a Tua. Você também quer dizer isso para Deus? Quando eu falar, Senhor, as pessoas, elas estejam mesmo ouvindo a Tua voz. O Teu jeito de se conduzir, Senhor. Ah, Deus, nós estamos falando de coisas muito grandes nesta noite. Mas o Senhor nos chamou para coisas grandes. Estamos falando de um assunto que é para adultos espirituais. Mas o Senhor nos disse que era para chegarmos a ter a estatura plena do Teu Filho Jesus. Eu quero, Senhor. Se você quer também, pode. Eu quero ter a estatura de Jesus. Pode dizer isso. Pode dizer, meu irmão, sem medo. Porque Deus quer que você ore assim e que você busque essa estatura. Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o retrato do Senhor, a imagem do Senhor. Bom, Senhor, nós estamos entendendo mais para que serve a igreja. Nós estamos entendendo mais. Te agradeço, Senhor. Que coisa linda está acontecendo aqui. Que noite linda, Senhor, para homens, para mulheres que têm uma sensibilidade para contigo. E se alguém ainda não tem essa sensibilidade, não percebe como o Senhor está amando esse momento. Dá essa sensibilidade agora, Pai. Dá, Senhor. Se alguém aqui entre nós ainda não é salvo, abre teu coração agora, meu amigo, minha amiga. Abre teu coração para o Rei dos Reis. Para o Senhor dos Senhores. Abre teu coração. Não fica brigando com Deus. Não fica pensando que você sabe mais que Ele. Ah, é muito orgulho. A criatura dizer para o Criador, ou querer discutir com o Criador. Baixe a cabeça e abra o coração e diz: Senhor, eu reconheço o Teu Senhorio, o Teu governo sobre mim. Se você nunca entregou a vida para Jesus, entregue agora. Entregue. Se você está desviado, pode ter chegado aqui nessa igreja hoje e você está longe de Deus. E pode estar desviado dentro da igreja. Então eu quero que você levante a sua mão aí onde você está. Eu não vou te chamar para frente, até porque nem tem espaço. Aí onde você está? Você está se reconciliando? Ou está retomando coisas grandes com Deus? Pode levantar a sua mão se Deus falou contigo. Levanta, levanta. Esse teu levantar a mão significa que você quer se comprometer com o Senhor, é isso? É isso, entendi certo? que você quer uma vida com Deus forte e quer Cristo aparecendo na sua vida. Senhor, são mais que mãos erguidas, são corações quebrantados. Recebe-os no teu reino e continua agora, também daqui para frente, a construir a imagem de Cristo nesses amados. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós oramos e queremos ajudá-los, que eles cresçam até atingirem o tamanho de Jesus. Ah, é uma meta alta, mas essa é a tua meta, Senhor. Glória, glória a ti, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Espírito Santo, continua a trabalhar hoje, amanhã, cada dia. Continua a trabalhar, lapidando pedras brutas, transformando em joias lindas. Continua a trabalhar, Senhor. Continua. Amém. Amém.